Alto 0846463, para o Ilhéus, pronto, Copper, Luna, Bastão, Kilo. Azul 4463, Kilo, confere, Ilhéus, 180, guarde Copper. Faz a prevista? Prevista da El Coral. El Coral, sim. Decolou 04, controle no 208. 308, 3895. Dois Salvador, tá 3895. Controle Salvador, tá 3895. 3895, sobe 340, via cega da El. 340 da El, 3895. 4463, pronto, cópia. Azul 4463, autorizado em Léo, nível 180, via Golf 677, após conforme rota. Decolada a pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição coral, transponder 5045, frequência do controle 120.8. Azul 4463, autorizado em 180 para Ilhéus, decolando no zero, curva direita, saída da El, transição coral, 5045, transponder, controle 208. Avia da El, 3295. 463, aconselhamento correto, repórter para assinar. No 962, 2000 pés, autorizado LF, reporta final, informa o helicóptero 500 pés sobre Duna. 2000, chegou na final, boa noite. Salvador, muito boa tarde, passando o céu até o Yankee, transfere. A Yankee continua em aproximação, agora na autorização de pouso. Continuo e aguardo. Delta Yankee, estou em contato visual, tem livre pouso, pista 10, vento no 40 graus, com 7 nós. Autorizado pouso da 10, Serra Hotel Yankee. Não passou ainda, vai reportar baixado e travado. Aqui na final normal, passado travado, prossegue na 10. 140 com 7, tem livre pouso, pista 0. Utilizado, prossegue, 720. Salvador, é o Azul 4076, autorizo voar Duna. Você havia chegado a 4076, descendo até o 50. Havia chegado e descendo até o 50. 962, completa sinal ILS X-Ray, chama a torre 118-95. 118-95. Até o Yankee, o solo 08, livre à direita, 1-2-1-1. obrigado, Serra Hotel Yankee. Salvador, gol da 962, sinal vai chá, chega. 962, tem contato visual, tem livre pouso, missão na 0, vento na 50 graus com 7 nós. Teve pouso da 1-0, gol da 962. Sierra Hotel Yankee, taxa autorizado, Alfa. Até antes daquilo. Salvador, gol no 864, 502, autorização parcial. Gol 1864, autorização Kilo em curso. Maceió, 350, aguarde cópia. Vai. É Hotel Yankee, confirme, papo pernoite ou abastecimento? Serra Hotel Yankee, autorizado Kilo, pátio 3. Kilo, pátio 3. Controle, Salvador, bom dia. Sinai 6356, transfere com a Juliette. Lima 356, via chegada Mari, desce até o 050. Via chegada Mari para o 050. Azul 4076, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado final, informa o helicóptero proximidade de Duna, mantendo 500 pés. 2000 pés, autorizado ILS. Estabilizado para 6000 pés. 4070, confirmando a 1099. Firmo, 1019. 4. Do controle 120, decimal 8. Termo no 3325. 251-3325-3295. Caju, transporte 5056. Focou 1864. Gol 1864, cotejamento correto, reporte para acionar. Pera aí. Zona 962, no solo, zona 2, livre direito, zona 2, zona 1. Diverso 21, 9. Salvador, azul 4463, posição 01, pushback acionamento. Azul 4463, livre pushback acionamento, reporte para o TAC. Livre pushback acionamento é para o TAC, 4463. Salvador, bom dia, gol 1962, livrou na situação. 1962, autorizado, TAC, Alfa, reporte na Juliette. Alfa, reporte Juliette, 1962. 1962, autorizado Juliette, portão 07. Juliette 07, 1962, bom trabalho. Solo, boa noite, 64, pronto, puxa, acionar, posição 5, ó. Ou 1864, aguarde. Tá. Do 408 do 4463, está pronto para o táxi CAB 106, autonomia de 2 horas e 20 minutos, alternativa Salvador. Zul 4463, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via taxiway. Índia, quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10019. Azul 4463, autorizado para o ponto de espera via taxiway Índia, ponto de espera 10. Quando pronto, torre 18-95, boa. Boa. Voo 1864, livre pushback, acionamento, rebote para o táxi. Tá livre, 1864. Paulo Salvador, bom dia, Xangai 6213, informação, quilo, autorização para o Galeão. 6213, informação quilo, confere. Galeão 360, aguarde cópia. 360, aguardando cópia, 6213. Não é 6213, quanto cópia? Prossiga. Você não é 6213, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, decola da pista 10, primeira curva é à direita. Saída da Euleda após Irume, transponder 5041, frequência do controle 120.8. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, decola da 10, direita da Euleda, Irume, 5041, transponder 1208, controle, Oxanã 6213. Oxanã 6213, contendimento correto, reporte pronto para acionar. Abraço. Torre Salvador, azul 4463, falando no ponto de espera da pista 10. 4463, mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantenha. 463, ali mantendo zero. Ali mantendo zero, 4463. Controle, o hotel Roma Golf está livrando cidade baixa para sobrevoo Costa Azul 500 pés. Tem 500 pés autorizado Costa Azul, hotel Roma Golf. Autorizado, Roma Golf. Sendo 864, 161 a bordo, alternado Aracaju, autonomia de 2 horas. Voo 1864, táxi autorizado, parte 1, taxiway Índia para o ponto de espera da pista 10, quando o ponto chame torre 118, decimal 95, ajuste 1019. Ok, Índia no ponto de espera, 289, voo 1864-19. Sala Azul 4076, Sanaia. Azul 4076, táxi autorizado, Alfa. Atlético da Juliette. Alfa, potência Juliette, potência Juliette. Traz com 794463. Livre de falar de 4463. Sul 4076, autorizado Juliette, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette pro 09. Dois 4463, decolou agora os 22, controle no 208. 208, 4463, boa. 1864, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 864. 63, nada é. 4463, sobe 180, via saída da El Coral, vigilante. Sobe 180 via Del Coral, azul 4463. Possível projeto de coral? Autorizado, coral. Coral, Beta. Salvador, Rumba 04, voa Bonf, chama a descida. Decolou 24, controle 208, bom voo. 08, obrigado. Controle 864, passando agora 1000 pés, desvão setor, já efetuou um desvio esquerda. Peixe do desvio 864, sobe 350. Título 310, fica como coordenar, por favor, 864. Guarda quase não. 864, sobe restrito nível de voo 210. 210. Restrito 210, 864. Avisou aí, aliás, 356, passou de 10. 356, torre 1895. 1895. Sobe, o hotel Roma Gol saiu do Costa Azul, para sobrevoo paralelo a 500 pés. Aproximação, Rafael. Chega na escuta, Golf. Na escuta, Golf. Roma 04, já de 04, desce para 4.000 pés, 1019. O voo 1864 tem condição de retornar na proa de Puca. Positivo 1864, vou a Puca. Puca, obrigado. Quando possível coordena pra gente direto o Maceió? Pode coordenar. Meia 356 no solo aos 28, livra direito no 219. Direito 219, 6356. Quatro, livro da restrição do nível 210, está reautorizado a acender para o 310, mantém a proa de Jamo, após Jamo voa Maceió. Sobe 310, Jamo, Jamo, Maceió, aí, né, quase. Salve, Salvador, na escuta, da 6356. Hoje é 6356, está autorizado Alfa Juliette, portão 14. Alfa Juliette, portão 14, 6356. Leve a 356, corrigindo, remoto 14. Remoto 14, 6356. Formação, quilo? 2230, pro diamante, chama descida. Ok, no ideal, descida possível, Tokyo, Duna? Prisado, vá posição, toque, desce até o 050, 2230. São torques de destino 50, 2230. Seguinte, autorizado voar na proa da rotatória. É uma descida para 500 pés. Informe o tipo de documento. Mantinho, Zulu é caçando o transponder 014612. Bom dia, via chegada Mari, desce até o 050. 050 via Mari. Alguma chance de vamos na proa de ETAP, senhor? Autorizado ETAP, 3216. Muito obrigado. ETAP para o 50, 3216. Ou 2067, quilo, confere, pronto, cópia. Afirmativo. Gol 2067, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, nível 360, via Upper Zulu 10, decolada pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, transição Motila, transponder 5071, frequência do controle 120, decimal 8. 7, autorizado Guarulhos 360, Upper Zulu 10, decolada El, decolada 10 na da El Leda Motila, transponder 5071, 208, conclua à direita, 2067. Gol 2067, confirme transição? 810. Gol 2067. A transição morte, nada é na morte, 2067. Gol 2067, contenimento correto, reporte pronto para assinar. Tem mais que já está pronto, 2067. Gol 2067, aguarde. Aguardo, 2067. Quatro, 463, voa a posição e o corre. Quatro, sim, voa e o corre, 4463. Passando 200 para 1 no Flex 04, na via, chegada Mari, desce até o 0620. Ok, 22 de Zil, 104, após o Flopão. Pronto, Leon, está uma volta. 4463, mantém o nível 180, chama agora Ilhéus, 120, decimal 1. 201, Zil 4463, boa. Salvador, gol 2067 para o táxi com 175 a bordo, autonomia 3,50, alterna Galeão. Gol 2067, táxi autorizado para o fã de espera da pista 10 via Pátio 1, taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10019. Autorizado no táxi cabeceira 10, táxi via Índia, chamará no ponto de espera, gol 2067. Gol 2067. Já diga. Solo Salvador, Oceanair 6213, Arno Gate 8, solicita acionamento de um motor na posição e posterior pushback. Né 6213, livre acionar. Pode para o pushback. Para o instrutor do pushback, o 6213. Que chama a torre agora, no campo 1895. Chama a torre, eu derrubo meu golfe. Fala, o meu, eu derrubo meu golfe. Tá no golfe, prosseguindo para a imagem, com esse tráfego reportado no setor, é parte do solo controlado. Reportar a sala controlada, até arruma o golfe. Controle o TAN 3216, está cruzando 060, após o ITAP, pode prosseguir? 3216, desce para 2000, autorizado ele, me dizendo. Afirmativo, para 2000, reportará estabilizado, 3216. Parceiro 2230, número 3, na aproximação, reduz velocidade, 2009. 2 Salvador, o gol 2067 no ponto de espera, próximo ponto de espera da 1-0. 2067, a linda cola, piscina 0, vento no 60 graus, com meia 2-0. A linha ainda cola, o gol 2067. Serra, Hotel Yankee, aguarde, copia. Pelo 2230, desce para 3.000 pés, 1018. Passaria do 2230, controle. Afirmativo 2230, 3.108. São 3804, reautorizado, descida 050. 050, confirma ajuste altímetro? 118. Tango, Sierra Hotel, Yankee, pronto, cópia. Blue Echo, prossegue. Aparece, você da rota 0, ajuste 1018. Controle Salvador, muito bom dia, o gol 2067, decolado da 10, na sua escuta. Dia 360, via saída da EL, 2067. Saída da EL, gol 2067. Capatango, Serra Hotel Yankee, contelhamento correto, reporte, pronto para acionar. Salvador, Oceania 6213, no gate 8, puxe back para o acionamento do motor número 1. Oceania 6213, livre, puxe back. Reporte pronto para o ataque. Número de ataque, seu 6213. Controle. Na sua escuta, prossiga. Setor sequenciamento, curva agora à direita para o sul. Limite dessa proa 3 milhas. 3 milhas da proa sul, 2, 2, 3 A. Passarelo 2230, reassume Duna 2000 pés, livre LS e reporta final. 2000, voando Duna e LS, 2230. Controle Salvador, voo 2067, solicita a voada EL, se possível. Mantenha via saída, 2067. Mantenha via saída, voo, obrigado. Pode prosseguir, tá? 3804? Desce para 3000 pés, 1018. 3018, tá? 3804. Tá estabilizado 3 milhas para Simbra, o 3216. Completa a chamada corre 118-95, 3216. 1895, bom dia. É. Bomba 04, vetor sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Pro limite ao ótimo, agora. 3206, eu tenho contato visual, tem livre pouso, pistão na 0, vento 110 graus com 7 nós. Livre pouso na 110, 3206. Vetor sequência, esquerda pro 045, 045, 2000 pés, 1018. Ok, pro 045, 2018, tá, 2204. Fui ali, antes Campo Vista, 2230. Completa a final, chama a torre 118-95. 18-95, grato, boa tarde. Bom dia, o Serra do Lué, com a doutora, a revisão pro campo. Chama a torre agora 118-95. 3295, grato. Foi o Papa Romeu, Sierra Zulu Eco. Prossiga. Está na rotatória, visual com campo, a intenção é cabeceiro 197, pouso por mais 5. Paulo Salvador, boa tarde, boa noite, 67, 100 daquilo. Autorização Brasília 360. 4-28, Umba. Curso, aguarde cópia. Tá, sim, 267, vai escutar ali. Salvador, boa tarde, passarelo 2230, está a uma milha e meia do externo. Passarelo 2230, é o número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Consegue na sua escuta, 2230. O Sierra Zulu Eco vai manter a espera sobre a Animar, aguardando instruções. Vai manter a espera da Animar, aguardando o Sierra Zulu Eco. Zona 3204. 6213, temos 147 a bordo, 4 horas e 30 autonomia, alternando com o fim. Funcionário 6213, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1, taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10018. Está prosseguindo via Pátio 1, Índia, 1895 com 10018, Xanar 6213, bom dia. Azul 4089. Serra Bravo Vitor Tango, nível 360, informação Lima em curso, aguarde cópia. Escuta. Para os 48, livre na direita, 121, 1. 121, 1, obrigado. Pode Duna, 2000 pés, autorizado LS 1018. Duna, 2000, autorizado LS, Cuba. Controle Salvador, muito boa tarde, Federal 9976, transfere, curso 200, descendo para o 150 da Terceira Mari. Bom, Federal 9976, desce até o 050, voa Itápio. 050, na proa de Itápio, Federal 9976. Gol 2067, chama Recife, no 251, alterno no 3325. 251, só confirme a secundária, por gentileza. Secundária 1, 3325. 3325, gol 2067. Estou certo, vai. Passarelo 2230, tráfego não interfere com a sua aproximação, vai acertar o pouso pairado, cabeceiro no 7. Só tem livre pouso, pista no 0, vento no 8, 0 graus, 6219, passarelo 2230. 2230, livre pouso, 10, baixou, travou. 115107, frequência do controle 120.8. 6360, Brasília aprovada, via Aero Zulu 107, decolada 10, curva direita, perfil. Árvore Elefa, aciona 1107, controle 1208, portão 07, com 1867. Com 1867, conselhamento correto, reporte pronto para acionar. Sente, com 1867. Atrás, travado. 3 pontos no saco, 4 a bordo, 3,30 de autonomia. Solo controlado. Reportará solo, Sierra Zulu Eco. 3804 é o número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando pista livre. Altímetro marca 1018. 1018 aguardando, tá? 3804. 3804, para informação de tráfego, um helicóptero Robson 44 efetuando pouso pairado, capiteiro no 7, não interfere com a sua aproximação. Gente, para atento, tá? 3804. Passarela 2230, no solo ao 50, livre à direita, 1-2-1-1. 1-2-1-1 ao livrar à direita, 2230. Tá no solo, Sierra Zulu Eco. Sierra Zulu Eco, confirma o pátio? Aqui sim, gente, aguarda para início do táxi, por gentileza, porque pode dar. A aeronave já está na curta final da 10, gente. Ok, aguarda para aí. Solo Salvador, passarelo 2230, livrou. Passarelo 2230, táxi autorizado, Alfa, teste da Juliette. Alfa, da Juliette, 2230. Espera, o senhor tem que decolar a partir da Delta, senhor, poderia coordenar com a torre? Cruzar o eixo, seu taxi a baixa altura até o pátio 5. Estou na sua visão. O Loco, Alfa, assim que o tráfego da TAM Airbus 320 cruzar o eixo da 17, o seu taxi a baixa altura até o pátio 5. Baixa altura, o Cianzo vai para o hoje pode ser utilização com a senhora de casa? Autorizado Juliette, Pátio 1, remota 1-2. Juliette, Pátio 1, posição 1-2, 2-2-3-0. Posição 62, 1-3, mantém a posição, reporte quando pronto para o táxi. Azul 4089, pronto cópia? Prossiga. Azul 4089, autorizado Serra Brava Vitor Tango, nível 360, via Upper Zulu 44, decola da pista 10, primeira curva é à direita, saída da El Leda após por seguro, responder 5104, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Vitória 360, via Upper Zulu 44, decola da 10, curva direita após, da El Leda por seguro. 5104 transponder e 1208 controle, ou 4089 então. Azul 4089, controlamento correto, reporte, pronto para acionar. Vamos lá. Ivan, TAM 3204. 3204, táxi autorizado Alfa até... Alfa Juliette até portão 05. Alfa Juliette até o 05, tá? 3204. 76. Pode liberar a restrição de velocidade em TAP? Liberado, desce para 2000 pés no 18, autorizado ele. Liberado, desce para 2000 pés o 9976. Salvador, gol no 867 para posicionamento no 07. Salvador, senhora 6254, gol no 867, aguarde. 30, 867. Romeu, Serra Azul Eco, informação em curso Lima, guarda autorização. Guarda na Delta para o cruzamento, zona 022. Qual a Delta? O Serra até a Yankee, a linha e mantém, pista 10. Linha e mantém 10, Serra até a Yankee. No 867, livre para o Chivec, acionamento, reporte para o táxi. Livre posição médico, no 867. Hotel Yankee tem livre decolagem da 10.160 graus com 6.200. Decolagem que é Hotel Yankee da 10.160. Funcionário 6254, autorizado Serra Bravo, Romeu Juliette, nível 360, via Upper Zulu 44, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, após Porto Seguro, transponder 5115, frequência do controle 120, décima 8. Nasceu 360 com comprovante, volta com a 10, abertura da El Leda, pode Porto Seguro, abertura 44, 5115, transponder 208, controle de saída. Caramba, boa, são 4 chamaradas, pode tomar as coisas. Funcionário 6254, controlamento correto, recorte pronto para tirar. Pode lá. Controle de Salvador, boa tarde, seu Hotel Yankee decolou, Conde. Delta Yankee, boa, sobe 110 na saída Conde Vigilância. Yankee 110, Conde Vigilância. Patrônio, boa tarde, eu sou o Batalhão Vitor Quilo Quebec. Boa tarde, Vitor Quilo Quebec, quando vocês visuais, chama a descida. Bom dia, estimada inteira, verificada para 1643. 643, copiado. Azul Eco, prossiga. Ah, não pode, já está acionado. Não pude, né? A intenção é intimar. Se Azul Eco, ciente, guarde mais um minuto. Azul Eco. Salvador, zona 867 para o táxi, 178 a bordo. Autonomia de 3 horas e 11, altera com 20. Um 867, táxi autorizado, pátio 1, taxiway Índia para o ponto de espera da pista 10, quando pronto chame torre 118, decimal 95, ajuste 1018. 1018, livre táxi, pátio 1 Índia, ponto de espera 1895, bom trabalho, boa noite, 67. Solo 4089, azul, puxa, tem que acionar. Continua a aproximação aguardando a autorização de pouso 9976. Afirmo. Funcionário 6213. Aí escuta pra você. Desconsidere. Yes. Azul 4089, confirmo. Mantém a posição devido à aeronave da CME. Ah, sim, mas controle Salvador, boa tarde, Mulo 255, cruzando nível 250, barulho 60, centro, informação Lima. 255 desce para 4 mil pés, via chegada bom, via ajuste 1018. Ficando via, galera, bom, 1018, ajuste com 255. Azul 489, aeronave da Avianca já estimando o táxi a um minuto apenas, aguarde com a gente ler. Você não é para o táxi? Você não é 6213 para o táxi? Você não é 6213, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Bate 1, táxi Índia, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1018. Atiuno, para o Via Índia, para o ponto de espera 10, hoje, né? Meia 2, zona 3. Nova, Chanel, via Jornal 6254, mantenha a posição. Azul 4089, livre pushback acionamento, reporte para o ataque. Livre senhor ataque, parceiro de mar. Azul 4089, após passagem do Oceané, 62 do Airbus da Oceané, livre pushback acionamento. Aqui, após passagem do Oceané, meu Sierra Zulu Eco, autorizado Salvador para Henri Matro, segue 500 pés, decolagem com proa norte, em coordenação com a torre, 118.95, transponder 0121. Transponder 0121, Papa Romeu Sierra Zulu Eco, cotejamento correto, confirme o POB. Uma bota. Gente, para acionamento e decolagem, torre transfere 118.95, ajuste no 08. Serra do Lago, no pátio 5, sem livre acionamento, sanitário. Tá, acionado e pronto, cara. Prossegue até a cabeceira 17, você pode quando lá para a decolagem. Ok, se autorizado, decolagem direto para a taxiway, no pátio. Aposto na taxiway. 997 no solo 03, livre à direita, 1-2-1-1. 2-1-1 na direita, grato, 9976.